Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Hoje é o nosso especial de carnaval e o seu rádio não tá com defeito não, eu que amanheci rouco, viu? Não sei o que aconteceu, tá dando epidemia de rouquidão aqui em Brasília, eu dormi bom, acordei desse jeito. E como tem que gravar o programa, o que, que eu vou fazer, né? Você vai tolerando aí, tá ruim, mas quem sabe meia hora daqui pra frente. O Tiririca não falava que pior do que tá não fica, e pior é, na política ficou, né? Vou ver se aqui no rádio melhora um tiquinho daqui a pouco. Tá? O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o jeans do Brasil. E eu começo trazendo aí o grupo Som da Terra nas Ladeiras de Olinda. Menina de arrepiar, era uma coisa linda, meu olhar dentro do dela não sei explicar. Fez a noite viraria e foi uma alegria de contagiar. Eu traguei o seu sorriso, fiquei embriagado com o seu olhar. Para cantar o que é Olinda, não vai ser nas minhas rimas que você vai entender. Olinda é magia, cidade fantasia, ela é tropical. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Encontrei uma menina de arrepiar. Era uma coisa linda, meu olhar dentro do dela não sei explicar. Fez a noite viraria e foi uma alegria de contagiar. Eu traguei o seu sorriso, fiquei embriagado com o seu olhar. Para cantar o que é Olinda, não vai ser nas minhas rimas que você vai entender. Olinda é magia, cidade fantasia, ela é tropical. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Cantar o que é Olinda, não vai ser nas minhas rimas que você vai entender. Olinda é magia, cidade fantasia, ela é tropical. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Vem, vem, vem, menina, acende essa turbina, hoje é carnaval. Som da Terra, composição do meu amigo Reinaldo de Olinda, nas Ladeiras de Olinda, para o Exupério Ledo de Caetité, na Bahia, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Essa aqui é um dos clássicos das músicas de carnaval, né? São as marchinhas de carnaval. Emilinha Borba, Pode Mico. Thank you. Emilinha Borba, pode mico pra Isaura Clemens Rosa, ela é minha conterrânea de Coromandel, mas mora aqui em Brasília, filha do seu Baldo Rosa, né, Isaura? Um beijão pra você, ela faz parte agora do nosso Facebook perfil número 2. Essa aqui é uma das mais bonitas canções de carnaval já feitas, né? Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. Bandeira branca, amor, não posso mais pela saudade que me envolve, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais pela saudade que me envolve. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. A turma mais nova, acho que não vai gostar desse programa de hoje, não, porque eu estou mostrando as músicas dos verdadeiros carnavais do passado, né? Eu sou saudosista? Sou saudosista. Vai escutando aí, vai comparando com as de hoje, viu? No próximo bloco, tem mais sucessos dos carnavais de todos os tempos para você. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um grande beijo pra minha amiga Fabi Guedes, lá na Bahia, né? A Fabi passou uma temporada aqui em Brasília, mas não acostumou, né? Fabi é assim mesmo, viu? Brasília é uma cidade maravilhosa, mas a gente leva um certo tempo pra acostumar. Mas depois que acostuma, não quer sair daqui não, viu? Um grande beijo pra você e quando voltar a Brasília, por favor, ligue pra mim, tá? Morena bonita lá da Bahia, lá de Dom Basílio, na Bahia, que não perde o nosso programa de jeito nenhum. Outro dia eu falei com ela pela internet e disse pra ela que ia mandar um beijo no dia 3 de março. E como promessa é dívida, Fabi, tá aí, ó. Mesmo rouco, tá aí o seu beijo, tá bom? Essa canção é a composição do grande Noel Rosa e do grande Braguinha, Agenor de Oliveira, Pastorinhas. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor.

Essa música foi gravada há 81 anos atrás, 1933, Lamartine, Babo e Mário Reis, Linda Morena, pro Vital Silva. O Vital ele é de Campina Verde, nas Minas Gerais, onde o nosso programa passa lá na Cidade FM, mas ele mora em São Paulo há muitos anos e é coautor daquela música maravilhosa que o Chitãozinho e Chororó gravaram, Obras de Poeta, né? O Vital tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seja bem-vindo, viu, Vital? Um abração para você. E muito obrigado por você ter dado para nós esse presente que foi Obras de Poeta, né? Bom, eu mostrei umas músicas antigas aí. A primeira é uma música nova, né? Lá de Recife. Agora eu vou trazer uma música da Bahia. Chiclete com banana, chicleteiro eu, chicleteira ela. Meu amor é uma cigana linda, que ama a lua, ama o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. É uma menina que mexe comigo e que me chama por bem namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. É com ela que eu vou com ela. Vou amar esse amor chicleteiro do meu carnaval. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. E a mão pra cima batendo o pau. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu. Libera, libera, libera. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. O meu amor é uma cigana linda, que ama a lua, ama o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua, e quando eu canto ela vem me amar. É uma menina que mexe comigo, e que me chama, amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo no seu olhar. Joga a mão! Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Libera, libera, libera, libera. Chiclete com banana, chicleteiro eu, chicleteira ela, pro Gabriel Felipe. O Gabriel, ele é meu colega da Ativa FM de Abadia dos Dourados. Ele apresenta lá o programa Encontro Sertanejo e agora ele faz parte do nosso Facebook, perfil número 2. Ô, Gabriel, dê um abração na Anja, na turma boa da Ativa FM, em todos os meus amigos aí de Abadia dos Dourados, tá bom? No próximo bloco, eu vou trazer mais três grandes sucessos do passado. Zequete, Moraes Moreira e Jair Rodrigues. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um amigo que eu vou fazer agora, daqui a alguns dias, eu vou fazer 64 anos. daqui 25 dias, no dia 28 de março, eu faço 64 anos de idade. E eu tenho um amigo meu conterrâneo lá de Coromandel, o Carlos Dário Pereira, o Darinho do Mané Pereira, que eu não sei quantos anos que nós somos amigos, não. Deve ter uns 60. Sabe aquela amizade porreta? Pois é. E o Darinho teve uma passagem da vida dele, porque ele puxou o pai dele. Ele gosta de um rabo de saia, mas não é pouco, não. E ele teve uma história lá, então, certo? Eu vou só trazer a música, mas não vou contar a história, não. Na trilha sonora da vida do meu amigo Darinho, Zequete, Máscara Negra. Alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Quanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Está fazendo um ano, foi no carnaval que passou. Eu sou aquele viejo que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. No meio na trilha sonora da vida do Carlos Dário Pereira, meu amigo Darinho, Zequete, um grande sucesso do passado, Máscara Negra, para os amigos da Nova Web, lá de Cujubim, em Rondônia, que transmitem o programa Cleiton Aguiar, e chegando agora para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Gente, minha voz está ruim demais, mas não tem jeito, vocês vão tolerando aí, não posso deixar de apresentar o programa, não tem ninguém para me substituir, então vocês vão tolerando aí, tá bom? A hora que passar a rouquidão, entra uma música e tal, etc, né? Vocês têm 3 minutos de sossego. Esse aqui também foi um grande sucesso do carnaval do passado. Já um passado assim mais recente, né? Nos anos 80. Moraes Moreira, Pombo Correio. Música.

por favor, vai embora. É minha alma que chora. Está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Rodrigues, tristeza para minha ouvinte Márcia Fátima, lá do bairro dos Afonsos, em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa pela Super 90 FM. Marcinha, um beijão para você, para todos nossos colegas e os ouvintes de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, da Super 90 FM. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você que está de ressaca. Você enfiou o pé na jaca? Vou te ensinar a fazer um escaldado para curar a ressaca, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou acostumado a receber muitas mensagens assim: Cleiton Aguiar, você tem a voz linda, sua voz é maravilhosa. Eu quero ver se alguém vai ter coragem de falar isso hoje. Gente, você desculpa a voz, mas não tem outro jeito, eu preciso gravar, né? Isso é a mesma coisa que um jogador de futebol, o Fred, por exemplo, tivesse que entrar em campo com a perna engessada, né? Mas fazer o quê? O Fred tem substituto, eu não tenho, então vocês vão tolerando eu assim mesmo. A dica de hoje, carnaval o nego mete o pé na jaca mesmo, né? E a ressaca no outro dia chega. A ressaca, aí a pessoa vai pensar no saldo do banco, mas não adianta nada, o pau tá quebrando até hoje e amanhã. Ninguém vai preocupar com cheque, só a partir de quarta-feira, né? Mas a ressaca, eu vou te dar uma receita que a minha mãe me ensinou, porque eu tenho 40 e tantos anos que eu não bebo, mas quando eu tinha meus 17, até 20 anos, a turma de Coromandel bebe demais, eu entrava no embalo e enchia a cara, né? Aí chegava em casa, minha mãe preparava para mim um escaldado para curar a ressaca. É muito simples, pega uma panela de água, põe para ferver. Isso vai depender da quantidade de gente que tiver aí, mas faz uma panela boa, porque sempre aparece alguém para dividir com você, né? Então, na hora que a água estiver quente, você pega açafrão e mistura ali, põe açafrão. Aí, se você tiver sobrado aí na sua casa uns pedacinhos de frango, você põe o pedacinho de frango. Se não tiver o pedacinho de frango, você põe o caldo de galinha, tá? Caldo de galinha você põe aí. Aí você mexe aquilo ali, deixa eu dar uma cozinhadinha naquilo. Eu gosto de incrementar, eu pego um macarrãozinho, pico ele bem pequenininho e põe ali. Mas se você não tiver, não precisa não. Aí você pega cebola, alho, né? Se tiver o caldo de galinha, não precisa pôr sal. Se não tiver o caldo de galinha, você põe sal. Deixa ferver aquilo ali. Aí você vai pegar farinha de mandioca ou farinha de milho, de acordo com o seu gosto, com a sua preferência. Eu prefiro com farinha de mandioca. E você vai jogando devagarinho e mexendo. Não pode parar de mexer, senão empelota. Não é para engrossar, não. É só para não ficar muito líquido, sabe? Não é para ficar grosso, tipo pirão, não. É bem, bem ralo mesmo. Bom, aí já está, ferveu já. Você vai quebrar um ovo para cada pessoa que tiver. Se você tiver sozinho, quebra um ovo. Se você tiver duas, dois, três, assim por aí. Você mexe aquilo ali, põe numa cumbuquinha ou no prato e toma ainda quente. Ó, vai te dar um suador, mas um suador... mas vai ser um suador que você... No instantinho você melhora, viu? Então, esse escaldado para curar a ressaca, a receita da Dona Ilma. Essa aqui é antiga, ó. Marlene, lata d'água. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o moro principia. Lata d'água na cabeça, já vai Maria, já vai Maria. Sobe o moro, não se cansa, pela mão leva a criança, vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobre o morro, não se cansa, leva a mão, leva a criança, lá vai Maria. Maria lava roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia. Lata d'água na cabeça, já vai Maria, já vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, vai Maria. Dos carnavais de antigamente, Marlene cantou Lata d'Água para nosso ouvinte Valdinês Lima, de Lagoa Real, na Bahia. A Valdinês não perde o nosso programa de jeito nenhum. Ela curte pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, lá em Lagoa Real. Tem rádio, mas a rádio lá não passa o programa. Mas não tem importância, porque o povo escuta na Portal FM. É a mesma coisa, né? Valdinês, um beijão pra você, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, também tem música de carnaval. A Marcha Frevo, Vida Boa. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Deixa a tristeza de lado, sorriso franco, sua mão na minha mão. Eu tô dizendo que a vida é boa, não chore à toa, cante esta canção. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha e vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Preste atenção nas estrelas, olhe a luz do luar. Sei que parece antigo, mas deixe disso, vamos namorar. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Nem tô aí se todo mundo corre, a minha marcha eu não vou mudar. Deixe de lado a correria louca, venha morena, vamos namorar. Eu tô dizendo que a vida é boa, você não acha, eu vou lhe mostrar. Venha comigo nesta alegria, venha morena, vamos passear. Leiton Aguiar cantou dele, Vida Boa, pro Wagner Marcos de Paramirim, na Bahia, que está curtindo o nosso programa pela Portal FM. Ele agora faz parte do nosso Facebook. O Wagner, seja muito bem-vindo, um abração pra você, viu? Alô... A lorota boa de hoje é do Mineirinho. Mineirinho foi no médico. Chegou lá, o médico perguntou para ele: o que que o senhor tem? Ele falou: uai, doutor, eu só tô tendo a mulher, uma vaca e uma galinha. O médico falou: não, eu quero saber o que que o senhor sente. Ele falou: uai, doutor, eu sinto uma vontade danada de largar da mulher, vender a vaca para apurar um dinheirinho para ir para Belo Horizonte e comer a galinha com quiabo. Esse mineirinho é danado. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Eu sei que tem gente que está perguntando assim: por que que o Cleiton Aguiar está fazendo o programa rouco desse jeito? Você sabe por quê? Respeito a você, só isso. Só isso, eu não. Só o dia que eu não tiver voz mesmo para eu deixar de fazer, né? Nós temos um compromisso e você não tem culpa de eu estar rouco. Eu só peço desculpa porque com essa voz de taquara rachada aqui não deve estar sendo muito fácil, não. Por isso é que hoje eu estou conversando um pouco. Mas deixa eu mandar um abraço pro doutor Raimundo Nonato Santana. Outro dia ele me telefonou de Corrente, lá no Piauí. Ele curte o nosso programa todo dia pela Eldorado FM. E ele é médico oftalmologista. Ele falou: senhor Cleito, eu sou médico aqui num raio de 1.000 quilômetros em volta aqui, só tem eu de oftalmologista. E não tem dinheiro cubano nem venezuelano, não. É dinheiro brasileiro. Doutor Raimundo, um abração. Doutor Raimundo Nonato Santana, de Corrente, no Piauí. Um abração para os meus colegas da Eldorado FM. Qualquer hora eu apareço aí para o Corrente, né? Aniversariando hoje, Tainara Coelho, lá de Dolearina, Estrela do Sul, nas Minas Gerais. O professor José Luiz Naves, Miglan Lírio, Demóstenes Araújo, Gáudio Souza, Délia Matos, José Antônio, Cleusa Moraes, Cido Moura e Charleston Francis. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo? Receba os meus votos de muita paz, muita luz, muita saúde, muita felicidade na sua família, viu? Para todos os aniversariantes de hoje, eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 34, Louvor a Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo.

Ivete Sangalo, País Tropical, Paulo Aloysio Sena, de Santana, na Bahia, mas que mora aqui em Brasília e agora faz parte do nosso Facebook no perfil número 2. Esse é um dos maiores compositores do Brasil. Só uma que você conhece, ele é Nuvem de Lágrimas, né? Tem música demais com todo mundo já gravou. E agora ele aposentou e começou também a gravar suas próprias composições. E tem um aqui que é uma musiquinha que cai muito bem no carnaval. O meu amigo Paulo Debétio, a cara do Brasil. O que tem mais por aqui é motivo pra quem tem a inspiração de poder exprimir nossa desilusão e também enfeitar as correntes de ar com as cores do circo. Qualquer um pode ver que não dá pra esconder nossa cara de mico, obrigado a viver com a retina entupida. Se não vale chorar, o consolo é sambar e cantar na avenida. Olha, tanta notícia mostra no jornal que o gato está metendo a mão em rede nacional. Lá se vão a pedra, o bicho que tem raiz. Corre o buchicho que a mãe do réu o rabo preso do juiz. Nego, toma cachaça, peça pra dedéu, sem acabar, graças a Deus, com a fonte do barril. Dizem aí que o sertanejo é um forte, se é assim pra nossa sorte, mais forte ainda é o Brasil. Lá se vão a pedra, o bicho que tem raiz. Corre o buchicho que a mãe do réu conhece o rabo preso do juiz. Nego, toma cachaça, peça pra dedéu, sem acabar, graças a Deus, com a fonte do barril. Dizem aí que o sertanejo é um forte, se é assim pra nossa sorte, mais forte ainda é o Brasil. Nego, toma cachaça, peça pra dedéu, sem acabar, graças a Deus, com a fonte do barril. Dizem aí que o sertanejo é um forte, se é assim pra nossa sorte, mais forte ainda é o Brasil. Paulo Debétio, a cara do Brasil, pro Prisco Santiago, meu novo amigo do Facebook. Prisco, um abração para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida, mas é muito sábia. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria toda a sabedoria do presente. Se você apagasse todos os erros do seu passado, apagaria toda a sabedoria do presente, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, mais três sucessos dos carnavais de todos os tempos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã, mesmo sendo carnaval, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Essa cantora anda sumida, né? Mas é um grande talento, e essa música aqui, que é uma composição do Zé Ramalho, foi um sucesso no Brasil inteiro. Amelinha, Frevo Mulher. Que ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. E gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desatando o cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. E gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Olhando não me toque, o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desata no cantador. Oh, oh, oh. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. A trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. A Amelinha cantou Frevo Mulher por Ronan das Pizzas de Paracatu. Ele que curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva. E agora chega para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Ronan, um abração para você, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo, viu? Ei, telefone, tem danado telefone, já está falando aqui, esquece de desligar o telefone, né? Depois eu atendo, agora estou por conta de vocês em casa aí. Eu vou trazer, a Faculdade da Música apresenta o grande mestre, Moacir Franco, uma gravação de 1959, Me Dá Um Dinheiro Aí.